Estação de pouso na 735. O vento está de 150 com 7. 350. Está presente, efetue 360 com curva à esquerda, reporte novo final na 7. 7360 pela esquerda, reportando o final da 97, Papá, Vilete, Papá. Passarelo 2231, no solo 26, libere a próxima interseção à direita, chame o controle, solo 121, décima 1. Chamando o solo 2231. The position Angus, Unsuit, Alpha, November, Sierra, Uniform, Golf, 1 Alpha. 3-0, flight level, parallel departure, Delta Alpha, Echo Lima. Then Motiva transition, Mike Oscar, Tango, Victor Alpha. Departure from runway 10, after departure, right turn, squawk code 5033. Departure control frequency, 120.80. Autorizado inicialmente, código. Ótimo, muito obrigado. Chegou. Um PA46, efetuando 360 com curva à esquerda, na final de 2 milhas da cabeceira 17. Não irá interferir. O TAN 3192. 7-3192. Não desce a redução, não poderei conferir as restrições da casa. Casa 4206, livre das restrições. Turn right, that's the... 1533. Solo Salvador, passo para 2231. 2231, Alfa. Juliette, remoto 1-2, parte principal. Fique atento ao bang da Gol que prosseguiu para o portão 08. Cliente, 2231, Alfa Juliette, remoto 1-2, parte principal. Lanchile 1355, correto, começou o push back and start. Call you back, Lanchile 1355. 3217.4. Pronto. 3217 autorizado com fins. Via, é peso Luna 0 por bar, é peso Luna 6, restante conforme. Nível 360. Saída Dael, Leber, Motiva. Decola da pista 90 com a direita. Código 5040, controle 1208. Autorizado, nível 360 para Confins, via peso Luna 0 por bar, via peso Luna 6, pouso por. Decolada da prova direita, saída da Euleda Motiva, o ponteiro após 120.8, transfere 5040 para 3207, era a posição 7. Salvador, muito boa tarde. Yellow Flat 628, descendo flight level 160, information November, UNH 1317. Mike Zulu 628, both arrive at template level 060, KNH 1018. KNH 1018, Donovan, 628. 1192, no solo 129, livre táxi a primeira interseção à direita, chame o solo 121, décima 1. Regeneração 1, hotel 392, obrigado. Solo Salvador, boa tarde, TAN 392. 192 Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette 05, TAN 392. Salvador, Chile 1355, gate 10, ready for pushback and stop. Chile 1355, clear to push back and start, call me for taxi. Coordinate with ground staff on the trail. Call you back for taxi, let's see, 1-355. Para a 4, chame centro Recife, 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. Centro Recife, 126, 25, 5563, 14. É o 5015 e controle no 208. A Juliette Papá no solo 31, confirme bate. 5-0-5-2-0-8, gol 1-6-2-0. Confira. Confira, Salvador 6-2-0. Confira, correto, chama a Bronx 02. 0. Chame o pátio. Autorizado o táxi, chame livrando o pátio da bata, agilizando por gentileza. Euro Atlantic, 622. Euro Atlantic 628. Affirmative, and will we request for the descent, please? For the swing. Mike 628, temperature level 060. Roger, clear descent level 60. O 4206 informa o tráfego na sua posição 2 horas, 20 milhas no oeste, passando 110, em atenção, Boeing 737. Boeing 097 informa o tráfego 11 horas, 19 milhas rumo nordeste, passando 119, descendo para o 050, Embraer 190. 119, Azul 4206 reduza para 2009. 2-0-0. A posição do tráfego pro Para programar aqui, senhor. 206, informa que o tráfego que transporta enfermo, Papa Alfa 31, encontra-se a 10 milhas da pista 35, da final da 35. Aqui. Que eu tenho a partir de Upper Zulu 10, é, Piraí, depois direto um base, Upper Zulu 44 Pagode, confirme. Gente, vou checar com a Infraero, minuto. Ok. 0, boa tarde. We are waiting for our clearance. Our destination is Asunción by level 320. Roger, your flight plan will be activated in our system in about 10 minutes. Okay, I understood that our slot was 1950. Is that correct? Sapatango Eco Zulu November, reporte final, cabeceira 35, vento no 50 graus, 0 menos. Reporte final da 35, Eco Zulu November. Nossa, mais mais de 12, 68. Over, La Chile 1355, ready to taxi. 1355, way to taxi. 121355, clear to taxi to hold point of runway 10, main apron, India. And Alpha, hold point call tower room 118.95, altimeter 71018. 1318, and we're clear to hold point of runway 10 via apron, India, Alpha, and Bravo. Taxi the 1355. 050, reporte estabilizado, descendo para 3 mil pés. 050, reporte estabilizado, confirma a última. 018. Obrigado. A gente vai checar com o centro Recife para averiguar qual é a rota que o centro tem. Se for a mesma que eu tenho, será a rota que irá prosseguir. Ok, então na escuta aguardada. 25, Cozumel 90. Solo Salvador, pastoreiro 2231, o repetitivo por gentileza barreiras. 2231, aguarde 4 minutos. Ok, qual que é a saída prevista? Vamos VATAP, vamos transição VATAP. Vamos VATAP, obrigado. Voo 69, me escuta por cópia. Puxa, daí que eu tá na. Voo 69, pronto cópia. Pronto cópia. Autorização do Augusto Neve, autorização 0, tá batendo. Restante conforme agora. 360 nível, Dael Leda Motiva, o código, a saída, Dael Leda Motiva, decola 90 curva direita, código 5030, controle 1208, a rota será 1.0 Taubaté. Confirm descending to 5,000 feet, can I jump 018 or 3,000? 3,000 feet. Roger, 3,000 feet, Mike Zulu 628, can I jump 018? Gol 1169. Gente, correto, chegou pronto, portão 04, gol 1169. Reportaremos portão 04. Confirma na nave, chamou para chegar em questionamento. Foi o gol 1620, no gate 20. Gol 1620, gate 2, livre, chame táxi. Livre, chama táxi, gol 1620. Tá sendo 2231, pronto, cópia. Afirmativo, prossiga. Autorizado Barreira, Serra 90 Bravo, meu, via rota do plano de voo. Nível 160, saída Momo, transição VATAP, decola da pistola 0 com curva esquerda. Código 5023, controle 1208. Autorizado Luciano, meu Bravo Romeu, vai conforme rota, 160 é o nível, decola da 10, curva esquerda na Momo VATAP. 5023 no transponder com controle 1208. Correto, chama pronto, remoto 12, parte principal. Sim, faremos. You need this reason? Negative, negative. Can we proceed on this heading or do you want me to open to the right to heading 160? Negative. Right tail position. Call the point runway 10 left to the 1351. 1351 to Sierra Golf Alpha Sierra. Just 1 minute, please. The flight plan is already here in our system, but we have to wait for the stop hold that Central Recife will send for us. Just 1 minute, please. Obrigada, Mari. Deixa para o nível de voo 050, ajuste na 018. 050, 1018, Mari. 3560. Mike Zulu 628, confirm. You need to maintain head 190. Negative. We are turning now right to the acceleration to position below 628. Good. I'd like to 628 confirm, do you have the conditions to fly directly to the position and intercept and complete the final approach procedure? Oi, Juan. Sim, Salvador, Tucano, Golfo Alfa Sierra, vai, eu peso no 17, position, Spino, Sierra, Papá, India, November, Oscar, then as filed. GTZU, flight level, Arbor departure, then fly LF position, Arbor, Alfa, Romeo, Bravo, Oscar, Romeo, then LF position, Echo, Lima, Echo, Foxtrot, Alfa. Departure from runway 10 after departure. Right turn, spot code is 5050. Departure control frequency 120.80. We are clear to Asuncion by upper slew 17. Our departure is Pino and transition Elefa, Echo Lima, Echo Foxtrot Alpha, climb to fly level 320. Our departure from runway 10, after that turn right, scope 5050, after departure frequency 120 decimal 80, Lanchile 1351. Lanchile 1351, the flight plan route, Hotel Zulu 17, then fly Spino position, Sierra, Papa, India, November, Oscar, then flight level 320, then Arbor departure, then Alpha position. Arbor, Alpha, Romeo, Bravo, Oscar, Romeo departure, then fly Alpha position. Echo, Lima, Echo, Foxtrot, Alpha. Departure from runway 10 after departure right turn. Squawk code 5050. Okay, after upper, our airway is upper salute 17. And we are clear to Spino position, flight level 320, our departure, Arbor, Alpha, Romeo, Bravo, Oscar, Romeo, Elefa, Echo Lima, Echo Foxtrot Alpha. Our departure for runway 10, turn right, Skok 5050, after departure frequency 120.80, Lanchile 1351. That's correct, commission pushback and start Lanchile 1351. I call you back to push and start up Lanchile 1351. Salvador, Guaramia 20, taxi para B157, 3 horas e 10, João Pessoa. Clear the cost of runway 10, wind 150 degrees, 08 hot. Think of runway 10, Lanchile 1355, just for confirmation, our departure is dial, Delta Alpha, Echo Lima. 4206. Boa tarde, Gono 620, ponto espera 1-0, pronto. Gono 620, mantém o ponto espera. Ponto espera, manter 1-0, Gono 620. Mike, Zulu 628. Roger 119, decimal 95, Mike, Zulu 628, boa tarde, Felipe. Chegando na Juliette Azul 4206. 4206, Juliette, portão 02. Portão 02, 4206. Leito na Chile 1355. Chegando, Romeu 628, please. Mike, Zulu 628, is the Salvador. Hola Chile 1355, good afternoon, crossing 2300, dial departure. STD-1355, we're ready at contact. Climb flight to level 380, dial departure. Clear to final 380 on departure, Lantile 1355. Bom, etapa 3560. 3560. Tá voando, etapa. 3560. Lantile 1351. Trulha? 5x5. Zero, confirma, você tomou mais algum desvio? 3560? Positivo. Excetuou uma direita, mas já está agora na frente de TAP de novo. Capaz de desvios autorizados, Duna, então 3560. Sim, levou a Duna agora. E mantendo zero, gol 1620. Salvador, gol no 1169. Gol no 1169. Totalmente pronto no 04? Não, estou aguardando um operador de finger, é isso que eu chamei aí para pedir auxílio. Gente. Boa tarde, informação óbvia. Dono 869, boa tarde. E a chegada da ponte, deixa para o 060, ajuste no 098. E a ponte 060 no 098 ou no 869? A prova de turma desce a 2560. Obrigado, 2000 pés, ajuste no 018, reposto estabilizado, TAM 3560. Portarela. Mike Maxwell 628. Reposto de taxa é Alpha, report before taxa ou Juliet. Alpha, we'll report for taxiway Juliet to Mike Maxwell 628. 0, vento, 1,60 grau, 8,9. 5 decolagem 1,0, iniciando 620. Cacolha! É, confirme? Aguarda. Aguardando então, vou no 1,69. Thank you, goodbye. Auxilio 1355, climb until flight level 360, fly direct Dajna. Clear to flight level 360 and direct to Dajna, Auxilio 1355. Delta Alpha, Delta November Alpha, Dajna. Delta Alpha, Delta November Alpha. Controle 1620 decolado. Gol no 621-20, correção. Gol no 620. Contato radar, submantenha 370 via saída PUCA. 370 via PUCA. Chile 1355, 351, approach the taxi and loading point runway 10 via Maple and taxi India. Holding point, contact tower frequency 118.95, 218.1018. Unit 1018, we are clear to taxi to holding point runway 10 via India. In holding point runway 15, we tower 118, small 905, Lankili 1351. Salvador, Mike Mike Zulu, 628, approaching the Juliet. Receiving 1355, call 620, 125.1, if unable, 133.95. Resistance 1251 or 13395, until 1355. Mike Mike Zulu 628, approved via Juliet, send 10. Via Juliet, send 10, Mike Mike Zulu 628. Gol 969, autorizado, portão 4, chama táxi. Botaremos táxi, gol 969. Gol 9966, cópia. Bora! Autorizado Campina Grande, nível 370, decolagem pistão a zero, curva esquerda. Perfil de saída Pulca, transição Zipar, apeso 1 a 0, aerovia, pode conforme rota. 5041 no transponder, 120.8, controle. Voo 966, autorizada Campina Grande, nível 370, 10 decola primeira esquerda, na Pucas e para, peso 10, rota do plano, 5041, 208, voo 1966. Colete, chama pronto, portão 8. Vai. Na 869 tem restrições, desce até 3 mil pés, ajuste na 08. 3 mil, sem restrições, soma 08, no 869. Pushback acionamento 2231, na remota 12. Aguarda, bateria 2231. Tower, good afternoon, Lantile 1351. Holding point runway 10, we are ready for the patrol. Lantile 1351, maintain position. Boa tarde, TAM 3560, Índia Serra, baixou pra lá. Ok, o TAM 3560 está autorizado o pouso na 10, O vento é 170 graus, 07 nós. Ele pousou no 03560. Daiane da Mótica. Valeu, Lu da Mótica. Aproxima para a cota para a sua autorização. Por gentileza, nível 340. Ok, só um minutinho, já chamo. Aeropac 1169, POV 168, autonomia 0356, Alterna Galeão, Campinas. Táxi autorizado via Índia, no ponto de espera, chame a torre, 1183-95, ajuste no 098. Bom voo, gol 1169. O número 69, livre táxi, ponto de espera, 295. Obrigado, bom trabalho. Passarelo 2231, autorizado, remota 12, chama pro táxi. Você vai iniciar a reportar para o táxi 2231. Faz o 1973, copia. Prossiga. Autorizado Campinas, nível 340, decolagem no zero, curva direita. Cumpre perfil de saída da Eule da Motiva, intercepta peso 1 no zero, curva ave, peso 1 no meia, após conforme a rota do plano. 5043, controle 120, decimal 8. Autorizado Campinas, nível 340, curva direita, saída da Eule da Motiva. Peso 1 no 0, até por base, após o peso 1 no meia. Transponde 5043, controle 1208. Azul 6973. Correto, azul 6973, chama pronto para o push. Chama a luz. Olá, tá 3217, push back acionamento, posição 07. 1966 no 8, push back acionamento. Autorizado, tá 3217, chama táxi. 3207, tá 3207. Aguarda, bom na 966 pro push. É bom 966 no 8 para push lá largar. Alô, Salvador, boa tarde, Alton 3560, Fox Washington, você escuta. Boa tarde, Alton 3560, táxi lento via Alfa, mantente da Juliette, aguardando liberação do gate. Lento via Alfa, mantente da Juliette, gente. 160 degrees, 07 knots. To take off from 1-0-1-3-5-1. Corrigo 1-1-6-9, quanto espera está pronto? Corrigo 1-1-6-9, a linha mantém após o rebote da lã. Coranchilha, a linha mantém, gol 1-1-6-9. Táxi do Pastorido 2231, tá com 72 no POB, autonomia de 5 horas, vai alternar Brasília. Gente, agora pro táxi, Pastorido 2231. Decimal 8. 120 decimal 8, thank you, until 1351. Pelo site. Tá, 3145, prepara a saída da Eule de Rumi, guardando... Copy, coordenação 340, confere? Eu, Matheus, aí eu lido e vamos preparar, aguarda. Tá, 3, 1, 4. 1869, complete o final dos procedimentos, chame torre 118, decimal 95. 1895, 1869, obrigado. Justo na 0, 18, bom, vou fazer 22, 3, 2. Departo levante, senhor, eleva. Continue 1351, radar contact, contact level 320, have a departure. Radar contact and climb to flight level 320, enable departure Lanchile 1351. O 3217 agradecendo ao colega da portaria da coordenação, foi perfeito. Só a previsão da posição 3560. Aguardar a liberação do gate, ok? Se ocupado por um tráfego da Gol. É, qual o número dele? 8. Certo. Voltar 3217 para o táxi, são 32 a bordo, até na Guarulhos, 3 horas e 15 de autonomia. Então, 3217, táxi autorizado até ponto de espera, via parte Índia, ponto de espera 1839-95, ajuste na 08, bom voo. 18, a parte Índia, até ponto de espera na 10, 1839-95, até 3217. É, 210, transfere. Felicito, Tati, por ser desenhado. Canal 62-10, inicialmente mantenha o perfil da chegada a Mali, desça até o nível de voo 050, ajuste 1098. 0-1-8-0-0-6-2-1-9 decolado ao 03. Chame o patrulho, 208. 208, obrigado. Olha. 1-1-6-9, contato radar, via saída da El, submantenha 360. Ok, via 360, alguma chance de voar direto posição Leda ou Motiva? 1-1-6-9, após 2000, autorizado Leda. 2000 Leda, 1-1-6-9. Valeu, Igor, obrigado. Salvador, o patrulho 2231, próximo ponto de espera da 190, sentido tráfego na final. Ok, após o banho da Gol na curta final, a linha mantém a 1-0, passaria 2231, né? Após o gol, a linha mantém na 1-0, 2231. No solo 04, libera a direita e chame o solo 211. Direita 1211, obrigado. 1869. Nada. Solo Salvador, boa tarde, voo 1869. 6210, autorizado direto SAP. Direto SAP, SAP. 1170 graus, 629. Iniciando 2231. Olha, tá 3217, controlado 1-0, pronto. Olha, 3217. Ah, o Pelo J da linha e manter 1-0. Olha, mantendo 1-0, tá 3217. Temos Alfa, quando você espera 193.95, adicional 09, bom voo. Martina, Ponte Espera, 1895.908, boa. 6082231. Reparo 2231, contato radar, via saída Momo, submantenha 1160. Saída Momo, mas na Momo para 160, 2231. 5032-120-80, controle. 2340 para São Paulo, Guarulhos, decola pista no zero, curva direita, saída da El, linha da Irume. Após a P9857, bons conforme. 5032 transponder no 208, controle para 3145. 3145 confirmando destino Galeão. Afirmativo, é, Rio de Janeiro Galeão, desculpe. Calandrão. Então 62, 969. 62, 969. Vitor, 966 para cima do ponto 0 no 0 pronto. Ok, voo no 966, boa tarde. Assim que a aeronave da TAM iniciar a decolagem, está autorizado a linha e manter a 1-0. Após o... Agora já está ali, mantendo 0, gol 9, 66. 3-2-1-7, decolagem autorizada, 1-0, vento 1-5-0 graus, 6-2-9. Livre decolagem 1-0, 3-2-1-7, tá? Desmontando, ajuste 1-0-1-8. Autorizado final de procedimento LS-F3, apitou 1-0, é posto autorizado. Você passará, poderia voar direto, não? É, direto, sim. Decolado 09, chame o controle, 208. Controle 208, obrigado, boa tarde. Boa tarde. É 3217, boa tarde, contato radar, submantenha 360, via saída da El. Ok, via saída da El para o 360, TAM 3217. Quando possível coordenar com a Recife direto destino, passageiro 2231, agradece. Passageiro 2231, autorizado inicialmente VATAP. Inicialmente VATAP, 2231. Recife 1351, Recife Center, 128.8, disponível, 126.0. Okay, 128.8, if enable, 126.0, until 1351. Bom, na 169, chame Centro Recife, 125.1, alterna, 133.95. 251.3395, gol no 169. Voo no 645, boa tarde, voo em Alagoinhas para interceptar a chegada Bonfim, Esse é para o 050, ajuste na 098. 050, poderia formar nosso número da sequência de voo? 02 na aproximação. Hoje seria possível voar pelo? Autorizar direto pelo Gol 1645. Altaredo 2231, autorizar direto Barreiras. Direto Barreiras, 2231, no grato. Napuca 1100. N966, boa tarde. Contato radar, via saída da Puca, submantenha 370. 370 via Puca, o Gol 1966. OB 1110, autonomia 4 horas 40 minutos, altera Ribeirão Preto. Direita, vem indo, ponto de espera 1895, ajuste na 08, bom voo, 0973. Na 08, ajuste na direita, via Índia, e chama a torre 1895 do ponto de espera, azul 699, obrigado, 6973, obrigado. Autoriza para o desempate para o Gol 966? Gol 966, agora sua ordenação, consenso. Guarda. Gentileza, pode coordenar também para o de monte, para botar 3297? Sim, se tem 3297, agora sua ordenação. Guarda. Localizador 62190. Canal 62190, completo final do procedimento, chame torre 1118-95. Detalhe, se puder. Boa tarde, Oxené, 6210, estabilizado a X-ray. Boa tarde, 6210 da Oxené, aguarde pista livre. Embraer 190 da Azul, ingressando aqui para a decolagem. O ajuste é 1098. Aguardando, 6210. Boa tarde. Pelo 966, sendo solicito que mantenha um perfil de saída. Obrigado. Então, 3217, negativo contato com o centro, chame o mesmo, 125.1, alterna, 133.95, ordene a proa de moto. Ah, tá ok, obrigado. Vai chamar 125.1, alternando 3395, tá, 3217, boa tarde. Boa tarde, bom voo. Obrigado. Decolada ao Zona 6, chame o controle, 1208. 1, 2, Azul 6973, boa noite, obrigado. Ah, boa viagem. Obrigado. Contato radar, subir mantenha 340, via saída Dael. Via Dael, subindo 340, a senhora pode coordenar a presente e a proa de Dael? Após 2000, autorizado Lida, azul 6973. Após 2000, direto Lida, azul 6973. Controle 1645 da presente, tem que ser de uma zona. Sigo. Inicialmente pelo gol no 645. Vou me aparecer no conselho número 1 agora. O no 645 devido a tráfegos em saída, mantém inicialmente pelo, para não interferir com o senso. Tráfego Salvador, boa tarde, azul 4206, frente da Oscar, para Recife nível 350. Qual é o nível solicitado? 350. Ok, gente, aguarda a coordenação. Sabe 350? Saída PUCA. PUCA 4206. Fala, senhora, na 290, Lebron. Quatro cinco, gol 9-6. Papapá, Mike, Juliette, Romeu, prossiga. Mike, Juliette, Romeu, Romeu 44, decolada de Sierra Índia, Eco Índia, ponto 2, no PLB, para sobrevoo na região do Pelo Rio. Mike, Romeu, está alocado 0115, mantendo 510, sua escuta permanente, Mike, Juliette, Romeu. Papapá, Mike, Juliette, Romeu, mantém as condições visuais, 500 pés, ajuste no 08, na escuta do controle. Reporte iniciando sobrevoo no Pelourinho. Reportará no Pelourinho, Mike, Juliette, Romeu. Cruz 70 para o 50, o gol 645, agora seria possível voar, dona? Autorizado direto do meu gol no 645, desça para 2000 pés, ajuste no 08, autorizado sinal de procedimento ele é sexuída. Pistão zero responsabilizado. Positivo, a dona com 2.000 metros responsabilizado. Dono 645, informa o tráfego na sua posição de 11 horas, 12 milhas, como o sudoeste mantendo 500 pés, o Robson 44, não irá interferir na sua aproximação. Sim, muito obrigado. Papapá, Mike Juliette Romeu, informa o tráfego em aproximação para 10. É o Boeing 737, descendo para 2.000 pés. Cliente do mesmo, Mike Juliette Romeu, sem interferir. Informação 1166, boa tarde, viu Cesar Amari, viu para o 050, ajuste 1068. Gente, 050, 1018, teria condição a partir de favor de voar, tá? Eu já direto TAP, igual no 1166. TAP, obrigado. Aparelho 2231, no chame centro Recife, 126.85. Passaredo 2231. Na escuta, prossiga, 2085. Confirmando. Chame na frequência 128.8, alterna 126.0. 288.0, 26.0, 2231. Azul 6973, chame centro Recife, 125.1, alterna 133.95. 1251, alternada, confirme. 133.95. Prossiga. É, por gentileza, autorização com a senhora? Autorização com a senhora? Afirma, número 2 para a cópia, prepara a saída Argon. É, só para programar aqui, ainda a gente vai demorar um pouquinho, só para saber, muito obrigado. Claro. Salvador, muito boa tarde, na escuta do Azul 2715. Azul 2795? É 15, procedente de Barreiras, mantém 190, para pro de Mastu. É, perdeu contato com o centro Recife, está a 30 milhas agora de Mastu para chegar da mão. Azul 2715, na pro de Mastu, aguarde coordenação com o centro, mantenha o nível 190. 190 na pro de Mastu, vai manter o Azul 2715, obrigado. No 645, completo.